Estabilizou o gol no 648. Flight final, chame torre 118 decimal 3, 1648. 183, obrigado. Salvador, é o Guardião 06. Prossiga. Decolou de Ondina, está no litoral, 500 pés, destino Salvador. Guardião 06, reporte Pituaçu. 06. Fernando. Salvador, gol no 336, reprovando posição rival. 8, considere seu solo aos 35, agilize o táxi sobre a pista até a interseção hotel para o pátio militar. O caçador 08 solicita o pouso, o táxi até o Graé. Até o Graé, confirmando? Afirmativo. Ok, então o senhor pode já proar direto aí o pátio do Graé, tem condições? Você desconhece o aeródromo. Ok, então prossiga no sentido da 2810 e reporte na lateral do prédio da base aérea de Salvador, à sua direita. Chama Recife 288-364, gol no 333, obrigado, boa noite. 3154, autorizado a final da pista no zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS, portal estabilizado, tá? 3. 154, confirmando pista 28. Chegada cara é pra 28, senhor. Mas depois o senhor passou pra gente pista 10. Não, não, em momento nenhum. Mandei o senhor descer via, com ajuste, e agora autorizei a final da 28. Sim, 3, 5, 4. 3, 1, 5, 4. Controle Salvador, boa, azul com a 064. Controle Guardião 06, passou Pituaçu. Guardião 06, torre 18, decimal 3. 06. Azul 4064, identifique dessa via chegada Cari e o ajuste no 012. Ajuste no 012, descendo via Cari, 4064. Torre, o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Vertical de Itapuã, 500 pés, intenção, parte 4. Mantenha-se no setor de Itapuã. Temos uma aeronave aproximando para pouso na 28 agora. Afirmativo. Zero meia. Chame o solo, 121 do lado. Solo 219, 643. Caçador 08, seu solo foi os 39. Gol 648, livra. 0064, número 2 na aproximação. Autorizada a final da pista 28. Ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado. Autorizada a final da 28, 1012, reportada estabilizado. 4064. Paulo Salvador, o TAN 3193, autorização Galeão, assistente da X-Ray. 3193, será coordenado Galeão, qual o nível? O proposto 38. Ok, 380 será coordenado, guarda a setinha para cola. Guardião 06, ciente, seu solo foi os 41. Tá 3193, na escuta para a cópia. Tem aqui, eu prossigo. Tá 3193, está autorizado para o Galeão, nível 380, aerovia Upper Zulu, corrijo, Upper Zulu, ONU 4, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317 e após conforme o plano apresentado para o Galeão. Decola da 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval. Após voar direto CRAT para interceptar a aerovia, o transponder é o 5004 e o controle opera em 1980, o cotejo. Tenho 3193 autorizado, Galeão 380, pela Upper Zulu 14 até a posição Tokim, após 317 até CRAT, após conforme. saída Colieval, direto Crash, decolagem 28, curva esquerda 5004, 198. Confirmando, o plano apresentado foi Up Zulu 14, direto Barbacena. A rota paga pelo centro foi essa e eu vou checar com o centro, aguarde. Não tem problema, tranquilo. Chame o controle de Ilhéus 120 decimal 1, serviço radar encerrado, Rumba 26. Rumba 20 decimal 1, chamará Ilhéus 126. Vento de 200 graus, 10 nós, pista úmida. Os autorizados, pista úmida, tá 3154. Sou 3193, é o sono? Prossiga. Ok, no plano que o senhor apresentou, é após Barbacena, qual o prosseguimento do plano? Seria Barbacena, Sul e chegar no Galhão. É porque aqui consta na carta que a posição Toquim é algumas milhas apenas após Barbacena, ok? O centro pagou. Após passar por Barbacena, prossiga até Toquim e siga como a chegada no Galeão. Mas eu vou checar com o centro, aguarde. Ah, centro, solo 3193. Prossiga. Pois, Gina, está aqui. Barbacena, Toquim e a chegada lá. Ok, gente. Então é a rota que o centro tem mesmo, ok? Ótimo, então, obrigado. Ok. Tan 3154 no solo aos 48, libere a esquerda, chame o solo, 1219. A esquerda, solo 119, 3154. Mandou, boa tarde, boa tarde, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, Morro de São Paulo, qual o nível? 040. 040, só um instantinho pra conta, Quilo Quebec Serra. Solo Salvador, Tan 3154, livrou na sua escuta. 3154, boa tarde, prossiga Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia para 02, está 3154. Estabilizado o localizador azul 4064. Índia 5090, Índia Complete final, chame torre 118 decimal 3, azul 4064. Torre 23, azul 4064, boa tarde. 1964, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 4064, final da pista 28. Azul 4064, está visual com a 28 agora. Afirmativo, visual. Autorizado pouso, pista 28, vento de 220 graus com 082, azul 4064. Autorizado pouso na 28, azul 4064. Transponder ao 0123, o controle 1980, corteja. Correto, Sierra, aproximamento da decolagem, a torre 18-3, qual é o POB? 1-0, ok, bom voo, até a volta, Quebec Sierra. Liberar a pista, chave solo 121, decimal 9. Olivar 219, azul 4064. final do controle Salvador, seu voo da Oriente para aguardar chegar na caixa. Está livre o táxi via Juliette para o portão 09. Juliette é a próxima à direita. Segunda à direita. Segunda à direita para 0947-4064. Autorizado o táxi, chame para ingressar da pista 17. Está livre, está 3193, livre, puxa acionamento, chama para o táxi, QNH 612. Sim, puxa o acionamento no 03, agora com 612, 3193. Okay. Quebec Serra. Tudo Quebec Serra, autorizado o ingresso da pista 17, reporte alinhado e pronto para decolar. Boa tarde, WebJet 6703. 6703, eu tenho já autorizado o 340 Brasília, aceita? Debatido, senhor. WebJet 6703, está autorizado nível 340, destino a Brasília, aerovia Upazulu 17. Após a decolagem da cabeceira 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito. Transponder é o 5025, o controle opera em 119.80, cotejo. Mantiu, senhor, está autorizado para Brasília, nível 340, via Upazulu 17, decola da pista 28 com curva à esquerda. A subida é agora, transição Mofito, transporte 5025 e o controle opera 1198, WebJet 6703. 6703, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Voltará para o push e acionamento, 6703 da WebJet. Quebec Serra decolou de Salvador 01, chame o controle 119.8. 119.8, aquele Quebec Serra, tá bom. Oi, Salvador, boa tarde, boa tarde, aquele Quebec Serra. Tudo Quebec Serra, subo 040, nada, eu. 040, aquele Quebec Serra. Para modificação e prosseguir direto Morro de São Paulo pelo Quebec Serra. Autoriza 025 direto, presente? Autorizado 025 direto, reporte para descida. Reporte para descida. 3193, POB de 88, 3 horas 56, alterna na Guarulhos. 88, 356, Guarulhos, está livre, táxi à sua direita, via Alfa e Golf até o ponto de espera da 10, ajustado, corrigiu, ponto de espera da 28, ajustado 1012, quando pronto a torre 183. Tem um bom voo, uma boa tarde, o TAN 3193. Grato, direita, Alfa Golf. 28, 23, 2012 agora, bom trabalho, 3193.